Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bienvenido a Orion Games. Woohoo! Sim, sim, bem-vindos amantes de Genkidamas, Rasengans, Yokais, Shinigamis, Leigans e afins e todas essas coisas que eu li aqui, senão eu não ia conseguir falar. Esse cast é pra vocês que são fãs de anime. Ele é sobre jogos baseados em animes, né? Apresentando aqui a tripulação otaku de hoje, temos conosco Hyde, Mr. Bubbles, Pascoal e esse que vos fala, Lula Molusco. Começando a leitura de cartinhas do cast passado, mas muitas cartinhas, né? Depois que o Pascoal ainda falou que a carta era de papel, então, meu amigo, agora que acabou o espaço, o Hyde tá alugando dois imóveis lá, onde ele mora, só pra guardar cartinha, né? Pro Pascoal ler, né? O Pascoal está nadando em cartinhas. Mas começando com a casa cheia hoje, né? Vamos lá. Hoje trouxemos muitos leitores de cartinha, né? Raziel, o que diz a sua cartinha? Aqui eu leio a cartinha do Devil Pony. Ele diz: parabéns, Kanban. Devil Pony. Devil Pony. Pony, eu imagino que tem nada de Devil, cara, mas eu não tô tentando imaginar. Devil Pony, eu imagino que é um pônei com um vibrador colado na testa pra parecer um unicórnio. muito bom, genial. Esse é o Devil Pony. Então, parabéns, Kanban. Muito legal, eu já ouvi 80% dos casts de vocês. De acordo com ele, vocês dão banho num outro podcast, que eu não posso dizer o nome, porque senão vai ser vetado. Põe um som de achievement pra esse user. Pelo nick e pelo 80%, tem ouvido 80% dos casts. E de acordo com ele, tem um integrante que é uma pessoa mais chata que ele já viu na vida, que é uma mistura de Fernando Collor com crente enchendo o saco de domingo. Caramba. Esse cast que ele tá falando, não é um de nós, não. É desse outro cast aí que ele tá falando. É, que ninguém vai falar o nome por motivos óbvios, mas que ele odeia. Ninguém vai falar que é o... cast, né? É o... cast. Então, ele disse que é adepto aos casts de mais de 2 horas... De tão bom que é, que mesmo que todos, quer que todos continuem assim. Cada vez que eu viro um cast, parece um moleque de 12 anos com uma Playboy americana na mão. Ô, louco! esse foi o elogio mais exótico que nós recebemos. Ele gosta de tetas, eu já percebi, porque ele falou Playboy americana. Se fosse brasileiro, ele gostaria de bundas. Vamos gravar o Orion Cheats. Olha o Mandu. Esse jogou Duke Nukem Forever, esse é meu camarada, aposto. Devil Pony. Próximo, vamos lá. Setista, o que diz a sua cartinha? A minha cartinha foi do Thiago Gons. E ele falou que faz tempo que não comenta nada, mas escuta todos os casts. Aí ele fala que é foda ouvir no metrô, porque sempre tem algum comentário ácido e sarcástico do homem mau. Que ele ri pra caralho e todo mundo acha que ele é um dos caras estranhos que ri do nada no sozinho, sabe? E ele falou que o cast tá foda. Muito obrigado, Thiago Gons. E o que ele comentou do cast 66, que é o cast quase do demônio, foi do Shadow Complex, que ele falou que comprou, mas não jogou 1 hora. Eu não conheço uma pessoa que jogou mais do que 1 hora desse jogo, não tem. Será que Shadow Complex é o jogo mais enganation da história dos games? Eu acho que ele tem alguma maldição, sei lá. É, né, cara? Igualzinho, até. Eu comprei junto com o Lula, aliás. A gente tava junto, a gente comprou ao mesmo tempo, nós dois jogamos a primeira hora. A gente pagou 1.200 lá, né, na primeira fila. Mas é animal o jogo, mas é engraçado, que eu li também aqui e achei muito engraçado que ele também passou por isso. E aí, beleza, aí ele acha legal que é mais fácil você baixar demo antes de jogar o jogo em si pra experimentar, e ele falou que baixar na live é legal por causa disso, concordo 100%. Eu fico imaginando antes, quando alguém ia lá e comprava um jogo merda e tinha que se contentar com aquela porra daquele jogo porque não existia demo, essas coisas. E aí o segundo ponto dele foi que a gente falou de Plants vs Zombies. Ele falou que tem negócio que vicia pra caramba, comprei porque o Hyde falou e tô dependente desse negócio agora. Muito bom, né? Ele muito terminou bom. Várias vezes no iPod. Eu também terminei várias vezes no iPod. Eu só não comprei ele pro Xbox porque eu já meio que cansei dele no iPod. Porque eu joguei tanto essa porra. Comprei tudo que tinha pra comprar, fiz tudo que tinha pra fazer, cansei. Ah, mas você não vai conseguir jogar com zumbis, dá? No iPod? Como assim jogar com zumbis? Dá pra jogar com Xbox, zumbis, dá pra jogar com zumbis. Muito da hora. É? Que louco. É, ó, dá pra ter versus e co-op. Não, e a jogabilidade, assim, o esquema muda totalmente, né? A estratégia totalmente. De jogar com zumbis. Puta que merda, mais um jogo que vocês estão falando pra eu comprar. Sério, vale muito a pena. Você não pagou 600 pontos, você se ferrou, você vai pagar 1.200, mas vale os 1.200. Ah, legal, legal, vou ver esse esquema aí, cara. Isso, vai gastar 1.200 pontos lá. Vai lá, vai. Parece que vou, né? E aí ele falou um pouco da dinâmica do jogo e tal, falou de uma fase específica aqui, e ele falou muito bem do Plants vs. Zombies. E o terceiro, ele ficou muito, muito puto, bravo, e ele virou o homem mau, porque não foi falado do Angry Birds. Né, ele fez uma dissertação de mestrado sobre por que, que o Angry Birds é foda, toda a estratégia que foi feita pelo Angry Birds da Rovio e tal. É animal Angry Birds mesmo. Não, mas não é que o Angry Birds é foda, é que ele é foda no Angry Birds. Ele é PhD em Angry Birds, esse cara, meu. Ele é PhD, velho, Angry Birds. Tem medo. Ele até disse aí que vai participar do campeonato da Nokia do Angry Birds. Caralho. Então ele. Eu acho que ele falou que ele odeia, que ele odiou, que a gente que não foi falado e tal, né? Porque ele já tá preparando a raiva pra ficar melhor no jogo, né? Porque mas se eu não me engano. Né? Ah, obrigado por ter rido da minha piada infame. Valeu. Oh, eu ri. Valeu. Foi eu ri por dentro. Mas eu ri. Não, valeu aí pela risada. E então, ele é um PhD, então. Eu acho que então esse. Essa dissertação que ele fez foi pro mestrado dele sobre Angry Birds, que ele vai apresentar no Video Game University of Brazil. E é isso aí, cara. Pô, Angry Birds é foda mesmo, mas eu também tô jogando pra caralho no iPod e não sei se eu compraria pra... A não ser que eu consiga jogar com os porcos, né? Tipo, você só mata porco no Angry Birds com os pássaros. Se eu puder jogar com os porcos matando os pássaros, que é o equivalente do Plants vs. Zombies, aí talvez eu compraria pra live. Quem mas sabe animal... quando sair. Quem sabe quando sair. Então é isso aí. Aí, adeus vida social de todos nós. Valeu, Thiagons, pela cartinha aí. Beleza, valeu, Thiagons. Eu vou ler a cartinha aqui do Rafael Bueno, que foi a primeira carta que ele escreveu pra gente, né? Então, ele falou que é de Vila Velha, Espírito Santo. É lá da terra do Adriano. É. E do João. E do João, faz tempo que eles não aparecem por aqui no nosso cast, hein? Não, na verdade ele apareceu do último, né? Ele apareceu no último, O João sim, ele tava. O João sim, o Adriano não. O Adriano tá devendo uma épica pra gente. Mas ele falou aqui que acompanha um tempo o cast, né? A primeira vez que ele escreve, ele deu nota 9,5 pro cast 66. Nunca, né? 10, hein? Pra sempre ter espaço pra melhorar. Ele falou que foi uma boa dica que a gente deu, sempre comprar jogos quando estão na promoção, né, também, modo pão duro on, né, modo tio patinhas on, o tempo inteiro, né, e ele falou que deixa aqui uma menção honrosa para Lucha Fury, né, e falou que como eu e o Mr. Bubbles costumamos classificar, é um jogo de luta e de porradinha, né, é um beat'em up. Cara, Lucha Fury, eu não conheço não, cara. Então, foi uma dica esse aí. Esse aí foi lançado depois que a gente gravou o cast. Depois que a gente gravou o cast? É, o jogo é bem novo. Saiu essa semana, se não me engano. Pô, cara, baixarei a demo, cara. Obrigado. Ele falou que, ó, que se passa no México, né? E são músicas temas da região, quatro jogadores, aquele beat'em up clássico, né? Deu uns outros detalhes aqui. Cara, pelo que eu li dos detalhes, assim, me lembrou muito aquele filme Nacho Libre, do Jack Black. Que é bem engraçado. Ele falou que é bem divertidão aqui. E ele falou que tem um jogo de navinha na Live US, né? Live americana, quem tem conta na Live americana, é chamado Aegis Wing. Vou procurar. Tem jogo de navinha pra poucos. Eu tenho e já joguei, é muito legal. É legal? É difícil? Todos esses gratuitos aí eu tenho. Cara, ele não é muito difícil, não. É difícil quando você joga sozinho. Mas quando você joga com quatro pessoas, ele fica mais gerenciável, assim. É legal, cara. Ele é bem legal. Tem aquele negócio de pegar poder diferente. Os gráficos são bem legais, assim, as fases, o jeito que as fases passam, aquele caos na tela. É bem legal, assim, cara. E é de graça, porra. Então... Vou baixar. Tem injeção na testa, né? Mas desses de graça... Pra jogar co-op, cara. É, então. É, esse até quatro. Então, com quatro fica bem mais fácil, né? Uhum. E também deu outras dicas da live americana aqui, como o XKHD, o Harm's Way, o Doritos Crash Course. E também falou que deixou aqui um lamento dele, né? Que depois dele ouvir o cast, ele baixou a demo do Lara Croft e o Guardian of Light, que é grande, né? 2.1 GB, né? Falou que jogou, achou muito maneiro, né? E viu que ainda tava na promoção dos 600 pontos. Até então, beleza. Aí na segunda-feira ele viu que o preço tinha sido alterado. Então ele falou, putz, fazer o quê, né? Mas ele falou que um dia esse jogo entra em promoção de novo e ele vai baixar novamente, né? E pra finalizar, ele falou que ficou surpreendido de ver o setista na foto do E3. Ele falou que você imaginava que você era bem gordinho e comedor de Doritos, né? Cara, eu sou comedor de Doritos. Nossa. E sou gordinho. Ainda bem que a foto não passou isso. Não, mas essa questão de gordinho, você tem que fazer o IMC. Se você tivesse... Ele achou que você tinha tetas, né? Eu acho que o gordinho dele é extremamente gordo. Ele não fez o level up pra gordinho com tetas ainda. Ele tá trabalhando nisso, né? Mas ele falou que brincadeiras à parte, ele é super fã, seu setista. Um dia eu chego lá. Valeu, cara. Mas essa foi engraçada. Tá fazendo level up. É muito Doritos, gente. Calma. Ah, e só uma coisa, esse de graça aí que ele falou, que é o Harm's Way, é um jogo muito foda, muito foda. Todo mundo tem que baixar esse Harm's Way. Dá pra jogar também de multiplayer, é de corrida, e quatro caras ficam nas turrets ao longo da pista, tentando acertar os carros, e quatro caras ficam na corrida, tentando ganhar a corrida. E é muito legal. Esse eu recomendo, animal. E é de graça, cara. Eu não acreditei quando vi que era de graça. É muito da hora mesmo? Muito. Esse eu compraria por Halo. Eu compraria mais que Halo. Mais que Halo. Eu compraria por uns 800 pontos. Esse fácil, e ele é de graça, cara. Não baixem. Mas você não respondeu. Mais que Halo? Não. Ah, sabia. Bom, tá bom. Mas é isso. Raid, recadinhos. Mandem cartas para oriongames@gmail.com. Sigam no Twitter, as coisas sempre, né? Eu sempre falo isso aqui. Beleza. Ah, eu tenho um recadinho, hein? Dessa vez eu não tenho. Manda aí. Recadinho. Aproveitar. Quem ainda não viu no site, eu e Cetista, nós fomos lá fazer a quest de saber sobre mais a EGS 2011, e saiu a data finalmente, vai sair em 28, 29 e 30 de outubro no Transamérica Expo Center aqui em São Paulo, e promete ser uma feira bem legal. A premissa deles é querer ser a maior feira de games aqui do Brasil. Então, quem já viu no site, quem não viu, fiquem ligados. A gente vai estar lá. Com certeza. E é isso aí. Fiquem de olho na EGS 2011. Isso, galera. Mandem cartinhas de papel, que o Pascoal, depois da gente ler a cartinha, vai fazer um origami com ela. É isso? Falou, até a... Vamos pro assunto de hoje. Começando o assunto de hoje, que é sobre jogos, né, baseados em animes. A gente já fez de filmes baseados em jogos, né? Jogos baseados em filmes também. E dessa vez chegou a hora dos animes. Pode, né? Fazer de jogos baseados em jogos também, né? Se jogos baseados em jogos seria sensacional, hein, cara? Tem alguns, né? Da hora é aquele jogo de um filme do jogo. Esse é não, também é legal. Tipo, e aquele de jogos ruins baseados em jogos bons. Também é legal, interessante. Isso também daria, mas assunto. Não, deem opiniões aí, o que vocês querem aí, que a gente dá um jeito de fazer, cara. A gente não sabe como vai sair, mas vai sair, né? E só lembrando, né, que a gente não vai conseguir, é claro, cobrir todos os animes, né? Impossível. Não, claro que não, né? Existe... Só do Dragon Ball deve ter uns 600 jogos por aí. Tá demais, inclusive. É. Acho que passa de 1 bilhão. Só dos que a gente lembra e jogou, né? E outra também, né, sem Pokémon também. É, porque Pokémon também tem muito, mas dá pra falar alguma coisa geral. Sim, mas Pokémon. Aqueles todos de RPG do Pokémon também não. Pokémon é um caso à parte, né? Merece um cast à parte, né? É uma coisa que... O Homem Mal tá doido pra esse dia chegar. Cast de Pokémon, a gente vai ter a participação do Homem Mal. Vocês aguardem, aguardem, vai ser sensacional. É a mesma coisa que o Cetista participando num cast exclusivo de God of War. Vai ser igualzinho, vocês têm ideia. Mas começando a nossa lista aqui de jogos baseados em anime, né? Vamos começar com um bem velhinho, né? A gente pegou aqui e fez uma pauta aqui cronológica, né? Na realidade, quem fez a pauta foi o diretor, né? Na verdade, são os que a gente lembra, né? É, os que a gente lembra. E começando do bom e velho NES, o nosso querido Nintendinho, né? Tinha Dragon Ball no Nintendinho? Eu não vi. Eu não vi nem o cartucho. Eu tinha inclusive o cartucho. Caramba, Pascoal. Era um cartucho de jogos assim, aquele de múltiplos jogos, assim, aqueles piratão já. Não, esse era original mesmo. Esse era aquele cartucho grande, não era? Era um cartucho grande. E era pesado pra caramba. Mas ele tinha aquele selo Nintendo de qualidade? Tinha. Ô, louco. Você tem foto? Eu não tinha capa, eu tinha só o chip do negócio. Mas provavelmente ele tinha. Ah, provavelmente ele já sabia que não tinha. Não, mas sério, esse não era pirata, não. O engraçado naquela época desses de cartucho, que os jogos mais foda, assim, em termos de processamento e tal, eles não tinham muito pirata, porque o hardware do cartucho tinha que ser muito complexo, né? Que nem esse que eu tinha mesmo, ele tinha 4 bancos de memória, assim. Era bem... Não era qualquer piratão, assim, que ia fazer um chip lá e pô... Você negócio lembra a marca das memórias, assim? Era... Ah, ou era Philips. Que você lembra. Era o nome das peças do cartucho. Era... Não, eu vou perguntar, sempre Toshiba. Você nem respondeu, perguntou. Era sempre Toshiba ou era Philips, era um negócio desse, os bancos negócio de dados. Assim, caramba, cara. E assim, era naquela época você sabia se o jogo era bom pelo peso do cartucho, né? Era interessante. É verdade, né? E o... Esse Dragon Ball... Nossa, me dá um jogo de 4 kills. Um jogo de 5 kills, né? Eu quero um bom, eu quero um pra mim jogar a semana inteira. Mas assim, esse era... Na verdade, ele não era um jogo só do Dragon Ball, ele era... E esse... Com relação ao tema do nosso cast de hoje, esse era um dos perfeitos, assim, porque ele era o... chamava Famicom Jump 2. E tinha um também, né? Mas esse que eu joguei mais era o 2. E ele era, na verdade, uma coletânea de vários desenhos mangás que tinha da Famicom, né? Da Famicom Jump, que todo mundo já deve conhecer essa revista. Principalmente quem tá ouvindo esse cast sobre anime. E ele pegava, assim, os principais heróis de cada história e juntava todos numa história só. Era como se fosse um Smash Bros. Hoje em dia, assim, sabe? Que você junta um monte de personagens de vários títulos e faz um enredo pra eles. Só que o personagem principal do Famicom Jump 2 era o Goku, porque, lógico, era o anime mais bem cotado na época e provavelmente era o mais popular, hoje, né? É. E era bem legal. Pra época, ele era um RPG, né? Só que você tinha o radar do dragão no jogo e você tinha que ir pelo mundo, que era um mundo bem extenso até pra época, assim, pros jogos da época. Você tinha que procurar nos lugares as esferas do dragão e depois chamava o Shenlong. O jogo era bem legal mesmo, muito bem feito pra época. E... Até hoje é um dos meus jogos favoritos. Eu tenho ele no emulador aqui de NES no computador lógico que eu não jogo mais, porque tem muito mais coisa melhor pra jogar hoje em dia, né? Mas era um bom jogo. Apesar de ser um jogo... Porque eu costumo... Sei lá, né? A maioria dos jogos que são feitos pra um anime, pra alguma coisa, eles muitas vezes são feitos pra pegar a fama do anime. E acaba... por empresas também meio de terceira, né? É, verdade. E acaba não tendo uma qualidade muito boa. Esse é um caso à parte, porque ele realmente era bem feito, assim, o jogo, na época. É bem um estilo Dragon Quest, assim. O esquema de batalha era meio Final Fantasy também, era meio louco. Mas era legal. Dragon Quest, inclusive, que é desenhado pelo Akira Toriyama, né? É, os conceitos dos personagens do Dragon Quest são desenhados pelo Akira Toriyama. E depois... Por causa do sucesso do jogo, fizeram um anime também, que é o Fly, né? Que todo mundo conhece aqui no Brasil. Fly, fly, fly. Exato. E o... Que, assim, tem o estilo do Akira Toriyama também, embora o desenho animado não tenha sido feito por ele. E tem vários outros, né? O Akira Toriyama de vira e mexe faz um concept de algum game e tal. É, tem aquele jogo também do Sakaguchi lá, o Lost Odyssey, que o que desenhou também os personagens foi o desenhista do... Vagabonde. Do Vagabonde, né? Que eu não lembro o nome do cara, mas foi ele que fez. Cara, eu lembro que teve um hype nesse jogo por causa disso. Foi então, até nos criaram, que foi, né? Inclusive, o maior motivo da maior decepção desse jogo foi isso, né? Um jogo ruim, né? Eu não gostei, eu também não gostei, não. Joguei, eu achei um jogo... Esquisitão. Sei lá, parece um jogo de Nintendinho com gráfico atuais. É bem estranho mesmo. Mas assim, o gráfico dos personagens era muito louco, só que, apesar de parecer Vagabonde, tá ligado? Parece o Musashi, né? O personagem principal. É igual, meio... né, praticamente, assim, seria. E isso é o mal desses caras todos, né? Porque o Akira Toriyama também, todos os jogos, Dragon Quest mesmo, saiu aquele pro PlayStation 2, que era Dragon Quest 8, né, se eu não me engano. E, meu, os caras eram o Goku com outro cabelo, tá ligado? E o Dragon também, eles... Tipo, tudo bem o cara ter um estilo, mas também não precisa fazer sempre aquilo ali, né? É, não precisa transformar em template, né? É que eu acho que, assim, dentro do estilo do cara, o cara pode variar, pode ver Simpsons. Simpsons, meu, tem uma infinidade de personagens, tudo naquele estilo. Simpsons já é uma fórmula, tipo, ele tem um estilo que ele faz qualquer pessoa ali, né? É, naquele estilo. Mas isso é estilo. Não é você fazer... Estilo não é fazer todos os personagens com a mesma cara. Estilo é igual o Turma da Mônica, né? Tipo, o Turma da Mônica então... até poderia ser mangá, não parece um pouco mangá? Até tem também, né, o mangá. Agora tem, né, mangá. Ah, não, mas eu falo o original mesmo, o clássico, assim. Lembra um pouco, né? O original lembra muito Dragon Ball no começo, lembra? Uh-huh. Goku no começo do Dragon Ball era igualzinho, tipo, era o Cebolinha com o cabelo mais encorpado, assim, mais ou menos. Mas é legal, mas esse jogo Dragon Ball vale a pena. Se vocês não vão achar, porque o jogo é antigão pra cacete. Só o Pascoal. Acho que nem não foi lançado no ocidente, né? Só tem ele em japonês, né? É, só tem em japonês. Mas se vocês procurarem bem na internet, vocês vão achar aí o ROM dele. Acho que hoje em dia nem é crime mais você baixar o ROM dele, porque já expirou faz tempo. Crime é você jogar esse jogo de 30 anos atrás, né? Ah, louco. Acho que o Pascoal jogaria, hein? Eu acho que o Pascoal jogaria. Pascoal jogaria, hein? Eu jogaria mesmo. Inclusive, tem um amigo meu na faculdade que ele é japonês mesmo, tá ligado? Veio de lá. E ele fala japonês. Eu tava pensando em contratar ele pra traduzir aquele jogo pra mim, né? Porque eu empaquei numa parte que eu não consigo passar, como é RPG. Você precisa saber da história pra conseguir passar. E eu não consigo nem a pau. Isso é meio tenso aqui no Brasil, né? A gente jogava uns RPGs com puta enredo e a gente não sabia nada, né? Você sabia que tava andando e matando bichinho, assim, né? Enfim. A gente ia deduzindo. Ah, teve uma época que eu decorei só como é que fala o sim e o não em japonês pra poder jogar. Não é aquele é o contrário, né? Eu só decorei aquilo, aquele é o contrário que eu não sei o que significa. Não, e você aprendia a mexer no menu inteiro, porque esse jogo Dragon Ball mesmo, ele tem um menu de seleção que tem muita opção. Muita mesmo. E você aprendia a mexer naquilo só, tipo, visualmente, porque você não tá entendendo nada que tá escrito. É terrível isso. Mas enfim. O guarda a posição das coisas, né? Tipo, decora aqui um cinta... Sei que esse era perto daquele outro bagulhinho ali da tela. É bem por aí. Trocar, né? A posição já era, erra tudo. Não é mole, não. Não é mole, não. Até hoje eu tenho um bloqueio, assim, que nem eu peguei o... No Wii, eu peguei aquele... Eu não sei o que, que você pega uns dragão lá, como é que chama aquele jogo? Pokémon. Pokémon. Monster Hunter. Monster Hunter, esse mesmo. E, meu, o jogo é muito da hora, só que eu não consegui jogar porque é todo em japonês. Eu falei, deixa quieto isso aí, vai ter mais o que fazer. Também. Tem uma coisa de fãs, né? Tem um patch de fãs aí que traduziu ele todo, né, pra inglês. Mas aí depois a Nintendo decidiu fazer a tradução. Quando já tinham feito, né? Pegou o patch dos fãs e publicou. Oficializou, Nossa, isso daí é pra deixar o céu da Activision lá, que todo mundo ama odiar com inveja, hein? Ah, fizeram isso também com aquele de tirar foto lá, o Fatal Frame. Fatal Frame 4 também. Fizeram isso também. Porque também é um jogo muito bom. Partindo, alguma coisa mais a falar dessa época, Pascoal? O cartucho era pesado. Ah, então, no NES, aqui no Ocidente não chegou tanto, mas no Japão tinha muito jogo de anime, né? Já na época, assim. Tem Doraemon pro NES, tem várias outras coisas assim. Mas aí, como a gente não conhece, a gente não vai nem poder falar. Galera old school, galera acima dos 30, ajudem a gente. Pro NES, se duvidar, na China eles devem lançar jogo até hoje de anime aí. Se duvidar, tem Death Note pro NES. Não, boa. Não duvido mesmo não, tem Guitar Hero pro Nintendinho então, na China. Tem God of War. Tem? Deve ter, deve ter. E deve ser mó bem feito, né? Deve ser, nossa, deve ser da hora. Fiquei curioso agora, se alguém... YouTube, hein, por favor. O próximo console que a gente vai citar uns jogos de anime, né? É o nosso saudoso Super NES. Né? E o primeiro jogo da lista aqui é Gundam Wing Endless Duel. Quem jogou isso aqui pra caramba? Bom, eu joguei um jogo de luta de robô? No estilo do Gundam, do Gundam, né? Que são naves. Eu não sei, agora eu não sei, eles são robôs ou eles são naves? Parece anime robôs, eu acho que são robôs. São total eu acho que eles são robôs, cara. São Transformers? É tipo um Transformers do Japão. Né? É um Transformers do Japão? É tipo mais aquele Dylon, né? É o precursor do Metal Gear? É, não sei, eu gostava dele porque ele me lembrava os robôs do Power Rangers. É o Dylon, é tipo Dylon. Eu não sei porque esse anime já é mais velho do que eu, então. Não, o Jaspion. Não, não, o Dylan eu lembro, eu tô falando do Gundam, ah, Gundam tá. Eu nunca assisti. Então, é, Gundam é antigão, assim, lógico que tem 20 mil versões no Japão de Gundam. Tanto de jogo quanto de... Mas toda versão de anime do Gundam sai jogo, com certeza. Assim, porque eles gostam muito. Não sei porquê, né, porque eu não assisti também, mas... Eles gostam desse negócio de mecha, sabe? Eles gostam. Não, tem um gigante, tem um lugar lá no Japão que tem um em tamanho real, assim. Tipo, você chega lá na cidade, você tá vendo os prédios e tem um robô enorme no meio, assim. Tem até tem na internet foto disso daí. E, lógico, ele não se mexe nem nada, né? Mas vai saber. Acho que quando tiver um ataque no Japão, eles botam aquilo pra funcionar. Sim. E um outro jogo que era bem legal no Super Nintendo também, de anime, era o Dragon Ball Z Super Botuden 3. Tinha o 1 e o 2 também no Super, mas assim, já não eram tão bem feitos. O 3 foi a versão melhorzinha, que é um que no começo a tela tá escura, assim, na... Tinha até a apresentação, hein, pra ter uma noção. Que no Super isso era luxo, né? Aí... Começa um coração bater, aí o Vegeta fala: Shura Kakaroto! Caramba, sem os detalhes dos negócios. Caramba, Vassal. Isso que é engraçado. Não, tem na sua cabeça as frases em japonês. Quem jogou vai lembrar, porque era muito marcante aquilo. Aí depois mostrava o Goku, tipo, uma cena meio 3D do Goku dando Kamehameha. Era muito legal isso pro Super. E o jogo em si era muito legal, ele dividia as telas, assim, tipo, quando os personagens começavam a voar e afastava muito um do outro, dividia a tela no meio, ia mostrando e tinha os níveis da tela, tipo, embaixo e no alto, assim, quando você voava com os personagens. É um, pro Super Nintendo... Sabe quem era viciado nesse aí? O Beiso. É, verdade. Ele jogava muito comigo também, o Beiso. É. Nessa época aí. E é legal que eu fui jogar esse jogo, aqui no Brasil passava, eu joguei há muitos anos atrás, aqui no Brasil passava só o Dragon Ball do Goku criança, e ninguém tinha a mínima noção que o Goku ia crescer, ia ficar com cabelo loiro e tal. Ficar cabelo loiro é fogo. É, mega hair, Coleston. Mas assim, imagina, eu sabia que era o Goku aquele cara, a roupa, o cabelo... Era... Também, é ele, só que esticado, não tem como... Sim, todo mundo tem a mesma cara, podia ser qualquer um, né? É verdade, né? Mas assim, e ficava aquele nó na cabeça, falando, meu, como é que o Goku tá grande, ele tem uns outros caras igual ele, tipo, que dali eu conheci o Goku e o Kuririn, né? O resto era tudo uns caras que você não fazia ideia. E o Mestre Kami também, dava pra saber quem é. E o Yantia. É, também. Mas acho que o Yantia nem é um personagem jogável nesse jogo aí. Mas o... Aí eu ficava inventando pra mim mesmo umas explicações pra isso. Assim, falando, acho que esse é o Dragon Ball dos Estados Unidos, tá ligado? Que o Goku é loiro. Tipo, umas paradas... É o europeu. É, sei lá, né? Você é criança, você inventa qualquer coisa. É o holandês. É o Dragon Ball da juventude nazista, né? É, pô, pode crer. Ariano, né? O Dragon Ball ariano. E assim, lógico, depois de muitos anos eu vim saber o que era Dragon Ball Z e tal, virou meu desenho predileto e tudo mais, mas... Até hoje. É até hoje, meu desenho predileto. Naruto quase superou, mas depois virou uma bosta Naruto e eu tive que falar... A gente fala de Naruto. Eu imaginei ouvir o Pascoal falando que Naruto é uma bosta. Isso realmente, então, ainda bem que tá gravado. É o que eu falei, eu não sou um fã que... As cegas, tá ligado? Se o negócio ficar ruim, tudo bem que eu relutei, eu demorei, assim, eu resisti ao máximo pra falar que Naruto tava ruim... Mas realmente não teve condições. Assim. Quem resistiu mais pra falar que tal coisa tava ruim? O Raid de Sonic tá ou você ainda, de... Tá bom ainda. Você é louco! É a minha pergunta. Sonic é melhor que Mario, né? Não é melhor que Mario, dependendo da situação, mas ainda não tá ruim. Falando e continuando a sequência de anime também, outro... Eu tinha um amigo viciado nisso aqui, tem ainda, né? Que é o Léo. Ele tem uma risada engraçada, se ele estiver ouvindo esse cast. Uou. Podia usar a risada dele de vinheta também, eu ainda vou gravar pra isso. É que a risada dele não ficou conhecida, senão seria tão conhecida quanto a gargalhada aqui do Michael Jackson lá no fim do thriller. Não, acho que não tanto, deixa eu baixar a bola aqui. O Yu Yu Hakusho Final. Quem jogou esse daqui pra caramba? Pascoal? Nossa, esse jogo eu joguei até dizer chega, né? É o dedo sangrar, né? Esse jogo é muito da hora. É o melhor jogo do Yu Yu Hakusho até hoje, né? Verdade. Até porque também não saiu muitos, né? É o único, né? Eu acho que é o único. Mas acertaram bem, viu, nesse daí. Ah, é muito bem feito, né? É de luta, né? É de luta, e ele tem uns cutscenes no... É, tem uma ceninha de filminho também. Tem. Acho que quando você joga ou solta o golpe especial, ele mostra uma ceninha, né? Engraçado que era muito difícil, porque não era sempre assim. Às vezes você dava o especial e tal, saiu o especial normal. Mas tinha um jeito, que até hoje eu não lembro o que era, se você tinha que estar com a vida pouca, se o seu inimigo tinha que estar com a vida pouca. É, internet não era fácil essa época, então não... É, então. Aí eu lembro que tinha algumas vezes que se eu soltava um especial, mostrava como se fosse a cena do desenho, assim. O cara mostrava o Yusuke dando o Leigan, né? Nossa, era muito legal. E ele tinha um personagem que era do filme do Yu Hakusho, né? Que era um personagem secreto, mas tinha um vilão lá, que é do filme. Que era só tinha no filme, mas tirando ele, ele tinha todos os personagens do anime mesmo, né? Tinha até da última saga. É verdade. É um jogo muito bom, ele é divertido, ele atende os requisitos de um jogo de luta, né? Ele é bem equilibrado. Ele é bem, assim, coreografado, os golpes são... Os golpes dos personagens são iguais aos golpes que eles têm no desenho mesmo. E, assim, eu acho que resolveu bem na época, assim, né? Lembra, teve uma época, o Mr. Babu, que a gente jogava muito esse jogo. Acho que até no Super Nintendo do Hades. Eu acho que sim. Eu lembro, o personagem que eu mais gostava era o Kurama, Yoko Kurama. Eu gostava do Yusuke mesmo nesse daí, eu achava legal jogar com ele. Mas o Toguri seu 130% de força, né? Nossa, eu não lembro desse jogo. Sério que você não lembra? Eu lembro mais ou menos, assim, vagamente, tô vendo umas cenas aqui, mas... Eu joguei muito, muito parece, mesmo. Parece legal mesmo. Eu já gastei muito meus dedos naquele controlinho do Super Nintendo, que era horrível de jogar jogo de luta. Ah, até que não é tão ruim. Assim. Não, assim, ele é ruim pra luta. É melhor que do Xbox 360. Não, é verdade. Nossa, é verdade. É melhor. Não, mas não é que ele é ruim, é que ele gasta os dedos, sabe? É, ele machuca. Ele consegue fazer, mas machuca. Jogar com luva. É. Eu usava a técnica da camiseta. É, a gente usava a camiseta mesmo. Também mas usava isso aí, a digital começa a sair, né? Começa a apagar a digital do dedo. É, começa a apagar e no lugar da digital fica uma marca de cruzinha. É. Aliás, não sei como ninguém teve uma ideia dessa até hoje, de fazer aquelas, não é tatuagem que faz, é que faz com corte, é escariação, que faz, vai cortando, faz vários cortes assim pra ficar com desenho. Coisa muito maluco, velho. É, então, mas não sei como não teve nenhum gamer assim, mania, que fez isso no lugar do polegar, acho que não pode. Só pra ficar com a pessoa o xizinho do Super Nintendo no... Não, porque vai atrapalhar pra jogar depois. É, vai atrapalhar pra jogar depois, é verdade. Dá pro cara fazer aquela cicatriz do Sagat no peito grandona, assim. Também dá. Vai demorar um tempo, né? Caramba, vai ter que cortar pra caramba. Vai sair muito bife ali, mas... Nossa, vai sair. É quase um transplante de coração, né? Quase um transplante de coração. Um bagulho desses de controle, assim, que eu vi esses dias, que eu achei muito engraçado, só pra comentar, assim, é que os caras falam assim, saiu um controle especial pra jogar God of War no PlayStation. É um controle normal de PlayStation, só que em vez de ter o X, o bola, tudo, tem só um bola grandão, assim, que ocupa todas as áreas do controle, é só um bola, tá ligado? Eles poderiam fazer melhor, que seria quadrado, quadrado, triângulo. Aí... É, o do Plume é o Prometheus. É, o botão é. Tá com dor de cabeça, febre, dor de garganta. Tome, Plume é o Prometheus, passa. É. Passa tudo. E pra quem fala que a gente não fala de jogo de futebol, no cast de anime a gente citou um jogo de futebol, que é o Capitão Tsubasa 5. Esse sim, é o melhor jogo de futebol que eu já joguei. Sério? Eu gosto mais do Mario Strikers, mas. Porque tiveram a brilhante ideia de fazer um jogo de futebol RPG. Caramba. Aí você conseguiu jogar. Explica pra gente como funciona isso. Ele é simples, mas eu achei genial a ideia. Tem o campo de futebol, aí tem lá todos os jogadores, aí você pega a bola, eles são bonequinhos pequenininhos. E aí você vai andando com a bola até você encontrar um inimigo que fica na sua frente. Inimigo, um adversário na sua frente. E aí você para tudo que você tá. Para, né? Como se fosse um menu de RPG, aí tem lá as opções. Drible, chute, entendeu? Defesa, dá pra você escolher o que você faz como se fosse um menu de RPG. E aí tem os poderes especiais, tipo drible, você pode gastar MP pra soltar um drible mais, sabe, tipo, mais poderoso, como se fosse um golpe de RPG. É, um chapéu, uma pedalada. Sim, tem. Tem aqueles exageros, assim, de chutar a bola e acertar o gol com o goleiro e tudo, assim. É, esse anime passou no Brasil, todo mundo lembra que é o Super Campeões, né, que passava na antiga Rede Manchete. O golpe principal lá do Oliver era o chute ciclone dele lá. Então, mas tem isso no jogo? Tem, claro. Tipo, ele dá um chute ciclone e a bola afunda na terra, assim, sabe? Ela entra ali no gol e cai dentro do gol na terra afundada. Faz um buraco gigante na terra. O do Kojiro lá, que era o chute do tigre, fura a rede. Tem essas loucuras. Tem um goleiro lá que o poder dele é soltar a luva sair da mão e ela agarra a bola sozinha, sabe? Uhum. O Japão é um lugar realmente estranho, né? Todos têm superpoderes lá. É, mas esse é muito legal. E é o 5 já, eu nunca vi os outros, assim, só joguei esse. E essa fita era, tipo, rara, ninguém tinha, assim, sabe? É, esse negócio de cartucho japonês aqui no Brasil era relíquia. É, porque ele só tem em japonês, não foi lançado também aqui. Nunca saiu em terras brasileiras nem em terras americanas o jogo. É, porque também nos Estados Unidos futebol não faz sucesso, né? É um anime de futebol, um RPG de futebol, é realmente... era querer demais. Passando para a próxima geração, né? A gente separou jogos aqui da geração PlayStation. Bom, já abrindo com Dragon Ball Z Legends, né? Que esse eu lembro de muita gente jogando, cara, no PlayStation, esse jogo. Vocês... Apesar que o Pascoal não deve ter jogado, porque ele não teve PlayStation, é isso, Pascoal? Não, eu joguei. Ou você jogou no, na casa de um amigo? Joguei bastante. Ah, o Rádio, o Mr. Bubbles tiveram PlayStation, né? E também nessa época aí, eu lembro que a gente ia muito em locadora também de videogame, uhum, pra jogar. Ainda existia, né, esse mercado, assim, de locadora. Ah, era de divertido. Game. Lembra, a gente era... Até hoje a gente é pobre, né? Mas na época a gente era bem pior. A gente juntava uma grana, tipo, a semana pobre, inteira. Assim. Classe C. Acho que a gente ainda tá na D, né? Mas tudo não, bem. Não, D não. Na D a gente não estaria gravando o cast, cara. A gente teria ter vendido o nosso tablet. É, pô, se fosse na D, você tava... Vendi minha casa pra comprar microfone. Cara, tem gente que participa do cast que tem PC que roda Crysis, não é assim? É, o meu roda Crysis. É melhor. Olha aí, de novo, cara. Eu fico espantado. Inclusive, eu tava jogando esses dias, mas nem gostei tanto desse jogo. Eu fico espantado com o aumento do número de bilionários. Né? É, então, quanta gente é bilionária, cara. Antes eu achava que era só o Ike Batista. Agora tem um monte de gente. João, Pascoal, Palos. Tá ficando comum. Era tudo bilionário. Ou tem uma cambada de mentiroso aqui também. Ou tem uma cambada de mentiroso. Bom, pode ser, né? Mentiroso sempre teve muito. Então... Não, eu tô falando a verdade. Aham. Mas esse jogo do Dragon Ball Z pra mim é o melhor jogo do Dragon Ball. Antes do Budokai Tenkaichi. Isso, antes do Budokai Tenkaichi. Que é aquele que tem a barrinha de... Pra dizer quem tá ganhando e quem tá perdendo, não é? Mas o Budokai Tenkaichi é bem pra frente já. Não, o Budokai Tenkaichi veio no PlayStation 2. Eu já vi. Esse daqui, o Legends, eu lembro que tinha um amigo que ficava jogando pra dar... Meu, ele jogava o tempo inteiro pra dar Kamehameha. Não, só isso. Esse jogo ele é bem simples. Sabe qual é o melhor dele? É que ele segue a história direitinho. Segue certinho. Foi o primeiro, na verdade, na história dos jogos do Dragon Ball que conseguiu seguir a série. E ele tem a história inteira do Dragon Ball Z. É. Só que o legal nele é que, assim, as porradas e socos não valiam de nada na luta. Você podia atropelar o cara de porrada. Que não... Elas só serviam pra encher a barrinha só, né? O que ia tirar a vida mesmo do inimigo eram os especiais, que era o Kamehameha e os outros golpes principais da série. Mas aquele soco e chute, realmente, era assim... Demorava muito uma luta, era questão de, sei lá... Ah, era, a luta com os androides lá era difícil pra caramba. E eu lembro que o legal é que um dos poucos, nem o Budokai Tenkaichi tem isso, que você poderia estar com vários personagens ao mesmo tempo, porque isso é uma característica do Dragon Ball, eles sempre lutam em bando, né? E tanto é que tem a... Menos o Goku. É, que o Goku ele é o tipo especial, né? Ele chega no final pra matar o cara. Né? Ele é o Coringa. Ele é o Coringa, tipo, os caras ficam lá amaciando a carne quando o Goku chega pra terminar de derrubar, né? É legal que é os mesmos personagens que teve na batalha, por exemplo, quando vai contra o Vegeta, aí tem o Kuririn, o Yantia, tem os mesmos, sabe? Se for 3 contra 1, vai 3 contra 1. Então, por exemplo, quando você ia contra o Saiyajins, tinha só o Vegeta e o Nappa dos adversários, e tinha todos os heróis Z, com exceção do Goku, que tava morto ainda, né? Mas aí você podia escolher uns pra luta, e até no máximo 3 pra luta, mas aí ficava... Eles realmente reproduziam todos os combates do desenho, e era... Você sentia nitidamente a diferença de força entre os personagens, assim. Porque é o que passa no Dragon Ball, né? Quando você vê eles lutando, você sabe que os Saiyajins são muito mais fortes que os... Tanto que o Kuririn, na metade do desenho, desiste de luta e vai casar e fica na boa, né? Vira empresário, né? No final do Dragon Ball Z, ele é tipo... Deixa o cabelo crescer. E esse jogo passava muito bem a ideia. Apesar dos gráficos serem simples, ele tinha uma... Ele era 3D, né? O cenário. Só que os personagens, eles eram... 2D, só que... Um sprite bem pequenininho também dele. Um sprite bem pequeno. Se você, quando aproximava muito a câmera, dava pra ver que o gráfico era zoadinho. Estourava, né? Mas eles fizeram a animação do personagem em todas as direções. Então eles giravam, né, na tela e tal. Era bem legal mesmo. Os especiais ficaram legais. Hoje em dia acho que não vale mais a pena, mas na época era bem legal. Ele seria legal pra jogar, tipo, se fosse num, sei lá, emulador de PSP, uma coisa assim, é interessante. É legalzinho mesmo. Por causa do tamanho da tela, né, menor. Ah, aproveita que a gente já tá em Dragon Ball, já emenda com o GT, né, também tinha no PlayStation. O GT do PlayStation 1 era legalzinho também, eu não acho ele tão bom quanto o outro, não. Sabe que eu lembro? Esse aí que eu lembro que era legal era a música, né? Se eu não me engano, a música era bem da hora desse jogo. Vale até colocar o link aí da abertura do jogo, porque... Ah, é, ele tinha uma abertura muito bem feita. Era muito legal mesmo. E foi feita especialmente pro jogo, aquela abertura lá. A animação toda. Era o Dragon Ball GT Final Bolt, não era? Isso. E eles já eram, esse já era um jogo todo 3D já, né, de luta. É, e assim, engraçado que eles, apesar de ser PlayStation, eles acertaram legal no 3D dos personagens. Porque é difícil fazer um 3D do Goku, né, aquele cabelo lá até hoje não dá pra saber direito como fazer ele 3D. E o jogo era legal, só que assim, como um jogo de luta ele não funcionava tão bem, porque ele tinha muito erro, assim, de... Sabe, tipo, você ficava dando um soquinho no personagem, você não conseguia ter reação. Porque... É, ele não era equilibrado, né? Era um jogo... Não, de forma alguma. É. Mas era divertido, só não valia comprar o original. É porque qualquer merda que a gente jogasse com o nome Dragon Ball, já tivesse os personagens lá, a gente pegava pra ver, né? É verdade. Uma franquia, né? Agora tava lembrando de um outro também, acho que você jogou bastante, pessoal, aquele Dragon Ball Ultimate 22 Battle. Ah, assim. É verdade. Era legal esse, né? Bem lembrado, é verdade. Esse era um... Ele era legal e como jogo de luta ele era bem melhor mesmo que o que esses outros que a gente citou, tirando o Legends, né? Mas o... Esse era... O cenário era 3D e ele tinha uma... Em termos de personagem, acho que era o que mais tinha, porque tinha todos os personagens da série Z. Eu lembro assim. Que a tela era cheia, assim. Era cheia. Eu não lembro desse muito jogo. Personagem. Tinha as fusões, tinha tudo. É que esse jogo realmente não foi tão divulgado na época. Mas esse jogo foi um jogo que me fez arrepender de ter comprado o Nintendo 64 na época. Assim. Eu lembro disso. Que nossa, meu, dava muito. Eu via os caras jogando, dava muita. E na época era a época que explodiu o Dragon Ball aqui no Brasil, né? E, meu, dava muita vontade de jogar aquele jogo. E ele era legalzinho também, tinha uma abertura até legal também. E o. Ele. Os personagens eram 2D, né? 2D mesmo, mas tinha uma qualidade um pouquinho maior. E o cenário era 3D, só que a visão era bem 2D mesmo, de luta, assim, pra jogo. E era um jogo legal, assim, tinha uns especiais legais, tinha uns esquemas que dava pra você fazer. E tinha até o Mr. Satan pra jogar nesse. Era legal. E acho que de anime, é que assim, PlayStation tem muito jogo de anime. Tem. Você lembra também do Digimon World? Nossa, você jogou um pouquinho? Legal. Digimon são vários jogos, né? Eu joguei esse jogo muito até. Ele é muito ruim, mas eu gostava pra caramba. Então, eu também tinha essa sensação. Não. Ele era um jogo demorado, lento. Tipo, nada a ver, não tinha propósito. Mas vocês não conseguiam parar de jogar. Qual que era a mágica da fórmula? É o desenho, né? Eu gostava muito do desenho. Então, você joga. Sabe o que viciava, eu acho, nele? Era o negócio das evolução. Você queria conseguir uma evolução maior. Ele era tipo um Tamagotchi na TV, assim. Você ia cuidando do seu Digimon e era muito pé no saco. Você tinha que alimentar ele na hora certa. Tinha uma telinha de treino que você treinava, tipo, força, defesa, magia, essas coisas. É. E aí, dependendo do quanto você treinava cada coisa, ele virava um Digimon diferente. Mas, aí assim, também tinha um negócio de você cuidar dele. Você não podia deixar ele sujo, com fome, essas coisas. Uma coisa que eu achava legalzinho é que ele tinha um esquema... Isso na parte técnica, né? Ele era que nem o Resident Evil, o cenário era renderizado em outra plataforma, criado uma imagem e tal, que era, o cenário era bem cheio de detalhes, e os personagens eram 3D no cenário. E é assim... É, mas era estranho que eles ficavam parecendo meio de massinha. É, e a visão era sempre meio de cima, né? É, era meio isométrica. Era um jogo bom assim, a gente gostava de jogar, mas... Mas sabe o que era uma merda nesse jogo? Que você jogava ele pra ter sempre as melhores evoluções lá, pra conseguir, tipo, os Digimons fodas. Só que sempre vem aquele bicho que come cocô, lembra? Bicho que come cocô? Sempre. É, tinha. O Digimon tinha. Sempre evoluía pro mesmo Digimon que come cocô, sempre. Que coisa escrota. É. Isso que dava raiva. Achava, né? Era e foda. As regras pra conseguir, tipo, o melhor eram obscuras. Até hoje eu não sei como é que você conseguia fazer o Digimon ficar o mais foda. Tanto é que eu tentei umas 3 vezes, depois desisti e fui jogar Pokémon mesmo, porque não dava mesmo. É, né, que um só vai pra outro, né, ninguém come cocô no Pokémon. Mas é, assim, valeu a jogada, aquele jogo, mas não é nada que eu recomendaria pra ninguém, não. Mas era divertidinho. Um outro que eu achava muito legal no PlayStation 1 era o Monster Ranger, que tinha um anime que passava aqui no... Que também era ridículo esse anime, meu Deus. Que anime ruim. Você gostava? Gostava. Vai ver hoje, então, acho que não vai gostar, não, velho. Não, era melhor que Pokémon, vai. O anime do Pokémon, nossa senhora. É que o anime do Pokémon é pra criança, você sabe, né? Ah, eu tô ligado que é, né? Aquele lá, sei lá. Enfim, eu consegui assistir. Tipo, as pessoas mais velhas assistem porque... De teimoso, mas... São idiotas. É, porque é pra criança. Olha, mas então... Tem gente aí quase meio século que assiste Pokémon, hein? É, então, tem gente... Eu parei na segunda temporada. Iniciada. Eu parei na segunda temporada, não vem não. O Nintendo 64, na realidade, ele teve até uma versão dele, da carcaça customizada pra essa série de jogos, que é a série Cocaína, né, que eu chamo, a série Pokémon, né, um negócio que vicia, que só... Eu não joguei, né, não sou fã de Pokémon, mas teve gente aqui que jogou, né, seu Pascoal? Com certeza, joguei e não foi pouco, porque eu só tinha esse cartucho, joguei quase um ano só disso daí. Um ano de Pokémon? Pokémon Station 2, né? Pokémon Station 2. Isso. E é um excelente jogo até hoje. Eu tenho aqui o cartucho, tenho o videogame e tal. De vez em quando meu irmão pega pra jogar. É muito louco esse jogo. É grande, é denso, ele tem minigames, ele tem... Assim, não segue... Ele segue a história... Que na verdade todo mundo acha que os jogos do Pokémon são por causa do desenho, mas é o contrário, né? O desenho é por causa dos jogos. Então ele segue a linha dos jogos já do Game Boy e tal. Ele tinha um equipamento lá, o Transfer Pack, que possibilitava você jogar os jogos do Game Boy no Nintendo 64 e transferir. Que tornava o jogo bem mais fácil, né? Porque se você for jogar, fosse tentar terminar só com os Pokémon que já vem na fita, é muito difícil, né? É muito difícil. Você podia treinar eles no Game Boy e depois transferir pro Nintendo 64. E além da emoção de ver seus Pokémons tudo em 3D, você ainda podia. Você ainda podia fechar com muito mais facilidade, né? Com outros ataques e tal. Porque daí você treinava do jeito que você achava. Aí você podia customizar os ataques de cada Pokémon, né? É, que nem eu tinha Pokémon de pedra que tinha ataque de água, né? Era uma ganha bem louca. E é um jogo muito legal. Ele é grande, ele, pra quem gosta da série Pokémon, não pode deixar de jogar. Agora, um que eu acho muito mais legal e que tem muito mais a ver com o anime do Pokémon, inclusive esse jogo surgiu por causa do anime mesmo, é o Pokémon Snap. Que é um dos jogos mais originais que eu já vi até hoje, que era de tirar foto, né, dos Pokémons e tal. E assim, muita gente não gosta, mas eu acho um dos melhores. Muita assim. Gente. Será que vai ter uma versão do Snap pro Wii U? Que eu acho que combina perfeito, né? Nossa, é verdade, hein, Elton? Agora que você... Eu não tinha pensado nisso, mas seria genial, né? Porque você pode usar como câmera o controle e... Nossa, seria sensacional. Manda essa ideia pro Miyamoto aí, que eu tenho certeza que ele ia gostar. Ah, ele já deve ter uma coisa parecida. Mas o mais gritante que eu achava com relação ao Pokémon Stadium, porque Pokémon Stadium... As vozes dos Pokémon são as mesmas do cartucho do Game Boy. Então é um sons meio polifônico, sabe? Tipo uns gritinhos assim toscos. E já no Pokémon Snap, não, como foi baseado no desenho, as vozes são as mesmas do desenho. Tipo Squirtle e os outros Bulbasaur e uns outros Pokémon assim. E é muito legal. Não tem todos os Pokémons, assim, você não interage tanto com eles. Pra quem não jogou, que deve ser muita gente, o jogo era assim, você andava pelo... Como se fosse o habitat natural dos pokémons, né? Em uma ilha. E você como se fosse aquele cruzeiro do Parque dos Dinossauros lá, que o cara vai no carrinho passando. Mas assim, você... É tipo um safari, assim. Você tem que conseguir te pegar as melhores fotos, as mais raras, assim, em melhores ângulos dos pokémons. É bem interessante. Eu acho que foi, assim, foi bem arriscado, não vendeu tanto e tal, mas é um jogo legal e ele tem muita cara do desenho. Isso que é legal no jogo. E fora isso, tem o... Quase ninguém conhece, mas tem o jogo do Evangelion no Nintendo 64. Todo mundo conhece, né? Evangelion. A série. É legal. O jogo não vale a pena. Eu não consigo imaginar como seria um jogo do Evangelion. Eu também tipo, não. Sei lá, sou luta de robô só, né? É, luta de robô. Elucide. Evas, isso. É, aquele robô que parece uma pessoa. E o... Assim, o jogo... Eu joguei ele só por emulador, confesso, porque na época... Tinha que vender a alma pra conseguir comprar um cartucho de merda. É, essas fitas não vêm pra cá, né? Não, também não. E assim, mas parecia ser legalzinho, mas não... Joguei tipo 5 segundos e troquei de ROM. Caramba. Então... Mas era, assim, o gráfico era muito próximo do desenho, assim, do Eva e daquele primeiro anjo que tem no mangá e no anime. Bom, e agora, falando de PlayStation 2, PlayStation 2 teve bastante jogo de anime aqui, o pessoal jogou, né? Começando novamente, né, com Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3. Esse aí a gente até citou mais atrás, né? É, quando a gente tava falando do Dragon Ball do PlayStation 1. Eu até coloquei o 3, porque o 3 é onde, tipo, colocaram tudo que dava pra colocar, assim. Não tem mais o que acrescentar depois. Até saiu o 4 depois, mas... É, as mesmas coisas, sabe? Não... É porque desde o 1, eles já contavam a série inteira do Dragon Ball. Tudo. Aí no 2, eles contaram a série inteira mais os filmes. Aí no 3, contaram a série inteira, os filmes e o GT. E o Dragon Ball pequeno. É. O 3 era o box, então, né? Era o super box, assim. Aqui. É, box, era. Esse vendia como se fosse um jogo novo mesmo. É. E no 4 deve ter um live action. Ou não? Não, no 4 eu nem sei o que eles colocaram mais. Não. Porque não tem mais o que colocar. O 3 tem tudo já. O 3 tem live action, deve ter live action. Tem até os filmes, tem aquele... Como é o nome daquele Super Saiyajin lá, que é o principal? É o Broly. O Broly, tem tudo, tudo. É, tem o que você imagina Dragon Ball tem, tinha pra jogar até a Tite, pra você ter uma ideia. Então, realmente, pra quem gosta de Dragon Ball, e eu posso atestar isso, é um jogo completo da série. Eu tenho no Nintendo Wii, é o mesmo jogo, né, do PlayStation 3. A diferença é que o câmera... PlayStation 2, né? É, do 2, é, desculpa aí. Desculpa, falha. É bem legal, o jogo é bem completo, o gráfico dele é muito legal porque é um gráfico de desenho. Esse é o shading, né, então? É, tipo, ele é 3D, mas ele tem contorno, é muito legal de jogar. Os personagens ficaram iguaizinhos. As lutas são iguaizinhas, as lutas do desenho, né? Mesmo que eles voam, soltam magia, tem aquelas porradas super rápidas. Eu não tenho, é o jogo o definitivo do Dragon Ball, né? É o desenho jogável. É, porque eu, quando eu tô assistindo alguém jogar aqui em casa, parece que você tá vendo o desenho mesmo, os golpes, o jeito, os sons ficaram muito bons, porque são exatamente os efeitos sonoros da série, assim. Aqueles gritos malucos dos personagens, né, de japonês. É, não, e até as pancadas, assim, sabe, as explosões são os mesmos efeitos da série. E é legal quando você trava a mira no inimigo, faz um efeito que tinha no Dragon Ball, quando você, a câmera também travava, assim, tipo, tá chegando inimigo e faz... Tipo, é que o som eu não vou conseguir reproduzir aqui. Mas ficava igualzinho, isso dá uma cara do desenho muito boa. Pros cenários também. Os cenários eram muito da hora. Tinha a plataforma do Mestre Karin lá, que... É a... Enfim, aquela plataforma que... É aquela plataforma a que... A Morada Celeste. Isso. É. Tinha tudo, velho. Tudo que tem no Dragon Ball, pode ter certeza que tinha lá. Tinha Capsule Corp, tinha... E tinha até versões, tipo, tinha o Freeza, mas não tinha só o Freeza. Tem o Freeza na primeira transformação, na segunda, na terceira... Freeza bronzeado, tem tudo. Essa questão de versão, realmente, eles foram muito completos. Porque, meu, tem o Mestre Kami, tem o Mestre Kami como Jack Chun. Não sei quem lembra aí, mas tem o Mestre Kami como Jack Chun. Sim. Tem todas as versões que você possa imaginar do Goku. Goku criança, Goku adulto, Goku Super Saiyajin, fundido com Vegeta. Até coisas que eu que sou fanático, talvez nem lembrasse, assim. E é, realmente, se você gosta do Dragon Ball, compre isso aí que você vai se divertir muito. É o mais completo, né? E de todos os jogos que a gente citou aqui, é um dos melhores, assim, de anime. É um dos melhores mesmo, assim. Ele segue muito bem a série. Ficou muito legal. Bacana. E continuando as séries de anime, agora vamos entrar numa série que o Pascoal gostava muito. Agora ele não gosta mais tanto, né? Mas é uma série que fez muito sucesso, faz muito sucesso ainda hoje, né? Que é o Naruto. Né? O primeiro jogo que a gente cita aqui é o Naruto. Naruto Ultimate Hero 3. Não sei se já ouviram falar desse carinha, um cara que chama Naruto aí, né? Que agora é uma praga. É um ninja na laranja, né? Nossa, é um ninja muito discreto. Eu vi esse jogo, a primeira imagem que vem na cabeça são aqueles torneios malucos do Anime Friends. Uhum. É, tem muito. É. E a gente participou de alguns. Né? Isso é verdade. Sem a menor chance de sucesso, é claro. Né? É. E o... Ah, é, assim, o Naruto, que a gente citou agora o Budokai Tenkaichi 3, e a série Dragon Ball levou quase 20 anos pra acertar num jogo, assim, fazer um jogo que realmente honrasse o nome da série, né? Já com Naruto, eles já pouparam muito tempo, né, com isso aí. Tipo, desde os primeiros jogos do Naruto, já era muito próximo da série, né? Aí o Mr. Bubbles que tinha no PlayStation pode falar até melhor disso daí. Mas tinha... No PlayStation 2, né? No PlayStation 2, já. Uhum. Eu ouvi falar que tem um jogo do Naruto pro PlayStation 1, mas deve ser muito raridade. Mentira. Não, eu acho que é sim, porque Naruto começou em 2003, se eu não me engano, no Japão. Em 2003 ainda tinha um pouco de PlayStation 1 ainda. Mas assim, o bombou mesmo no PlayStation 2. É, tanto que a gente só jogou essa série do Naruto Ultimate Heroes, eu só vim jogar pelo menos no 3, o 1 e o 2 eu não peguei. Talvez nem tenha vindo pro ocidente até. É verdade. E era tudo em japonês ainda quando a gente jogava. Né? Ah, é, esse é japonês mesmo, né? E ele é bom porque ele tem... Todos os personagens da primeira fase também do anime, né? É bem legal. Eu lembro que, meu, a gente... Nossa, quanto tempo a gente jogou esse jogo? A gente jogou muito na Ultimate Hero 3. É um jogo muito bom. Apesar de ser bem simples, ele não é tão simples como, por exemplo, o Smash Bros. Eu acho que já é simples demais. Ele tem uns golpes, né, diferenciados. Ele tem uma certa estratégia. Ele é, assim, apesar de ser tudo 3D, os personagens e o cenário, é um jogo de luta 2D, né? No estilo Street Fighter 4. É. Mas não tem complexidade de Street Fighter 4. Não, de forma alguma. Não, assim, não tem sistema de combo igual e tal. É diferente. Só que mesmo assim ele tem bastante estratégia. Ele tem sistema de combo também, tem especial, tem tudo que um jogo de luta precisa. Ele meio que assim, eles fizeram uma forma legal que se você nunca jogou um jogo de luta e você pegar, você consegue fazer os golpes legais da série, tipo Rasengan e outros golpes. Sim. E se você se aprimorar naquele jogo, você consegue chegar num nível muito alto, assim, com várias estratégias. Porque eu lembro que eu jogava com o Shikamaru e aí eu tinha uma tela que me ajudava muito, tinha uma grama, assim, bem alta. Aí eu colocava umas kunai no chão com umas bombas, e aí quando o cara passava por cima explodia, e como a tela era cheia de mato, dava pra você esconder essas bombas pela fase. Tem personagem que é de rush down, que a gente fala que vai pra cima pra combar e matar logo, tem personagem que é de keep away, de só ficar de longe, sabe, batendo, que nem aquele carinha que tem a marionete lá. É, o Kankuro. É legal também que os personagens são muito bem equilibrados. Dá pra você jogar com praticamente todos os personagens que tem na tela de seleção. É, dá pra jogar quase que joga só com o Ryu e com o Ken, né? Não, mas agora tá... Não. Agora mudou, mas demorou. Demorou pra caramba. Pra mudar. Não, pô, né, não. Ah, não. Vai falar que no Street Fighter 2 você jogava com a Akuma. Eu vou te mandar uns vídeos. Acho que você tá... Ô, louco. Eu vou te mandar uns vídeos que você vai ver. Os caras de F dá o sim detona. Eu tô falando em nível acessível de... Não é o cara que vai ficar a vida inteira, né? Tô falando pra quem tem, tipo, joga normalmente, assim. Ah, é, o legal é que eles colocavam, tipo, os elementos do desenho mesmo na jogabilidade. Tipo, por exemplo, a esquiva do jogo e o negócio de quebrar combo era aquele negócio de desaparecer de ninja e aparece nas costas do cara, sabe? É, do Kawane Minojutsu. Isso, então. Realmente é um jogo bem completo já. Vieram vários outros. Até pra quem não gosta, seria interessante. Até pra quem não gosta do desenho, é um jogo legal. Agora, pra quem gosta... Lembro que a gente quase teve um surto quando jogou a primeira vez. É muito legal mesmo. E a gente jogava muito, a gente brigava por causa do jogo. Várias vezes a gente discutiu por causa daquilo. Com seu irmão também. Com meu irmão. Nossa, era fogo. Mas o... É legal porque, assim, todo mundo aprendeu a jogar rápido e todo mundo aprendeu a jogar ao mesmo tempo. Então não é que nem, tipo, sei lá, a gente vai jogar Street Fighter ou Mortal Kombat, por exemplo, tem gente que vai... A gente já tem mais experiência umas pessoas, outros já não sabem jogar direito. Agora esse, todo mundo sabia jogar mais ou menos, né? É, então dava mais combate. É, dava mais combate. Até por conta da jogabilidade mais simplificada. Essa era simples, né? Dava pra você aprender a jogar rápido. Eu lembro que vocês não jogaram muito, no GameCube tinha... Que eu tive um GameCube, né? Tem que admitir isso. Eu tive também, Pascoal. Você chegou a jogar o do Naruto, do GameCube? Não joguei, cara. Ó, no GameCube eu comprei por causa dos RE's Remakes, assim, que eu não resisti, foi o que me fez comprar. Mas o... tinha uns Resident Evil muito louco no... então. E depois o Resident Evil 4, óbvio, né, também. Também era bem legal. Mas assim, o do GameCube não era uma jogabilidade tão legal que nem a do PlayStation 2, e o jogo não era tão divertido quanto o PlayStation 2. Eu não gostei muito da versão do GameCube, não, pelo fato de eles terem feito a luta 3D. Que eu não... então, a luta era mais próxima desses jogos que tem hoje do Naruto. Você podia girar a câmera e tal, mas uma coisa que eu gostei muito nesse jogo era o fato de poder jogar 4 players ao mesmo tempo, na mesma luta. Então, meu, parecia mesmo um combate de ninja, assim, furioso, que eu lembro que eu jogava com meu irmão, e a gente fazia... Minha irmã era demoníaca nesse jogo, né? Ela catava aquele Kimimaro e não tinha quem vencesse ela nesse jogo. Mas aí eu me juntava com meu irmão e a gente fazia um esquema... Eu jogava com o Itachi e ele jogava com o Kizami. E a gente fazia um esquema que ele aprisionava minha irmã naqueles jutsu que é uma bola de água, sabe? Que envolve o inimigo. Sei. E enquanto ele prendia ela, eu preparava o especial e soltava. Então dava pra fazer essas combinações em dupla de estratégia, que ficava muito legal e assim, trazia muito próximo do desenho. Mas assim, o que eu achei chato nesse jogo, as telas não eram tão bem feitas assim, tipo, era meio que apertado, não tinha tanto espaço pra você correr. E assim, a jogabilidade, ela não possibilitava algumas coisas nesse sentido de dupla, mas ela não era tão bem variada quanto a do PlayStation 2, e tinha menos personagens também. Mas era um jogo legal, eu joguei bastante, assim, aqui em casa teve uma época que a gente só jogava isso, praticamente. E também era todo em japonês o jogo, né, o que dificultava muito, mas... Agora sim, agora como tá muito popular, tá vindo pro Brasil... Tá vindo pro Ocidente, né, e agora tem inglês, mas até essa época só tinha tudo em japonês, só. Mas era legal pra caramba o jogo. tem no PlayStation 2, tem muito jogo. Tinha o jogo dos Cavaleiros do Zodíaco no PlayStation 2. Tinha, que apesar de não gostar esse muito, mas era legal. Você ficava ressuscitando toda hora? É. Nossa, eu lembro chato. Que a gente tava no Anime Friends, aí teve um campeonato desse jogo lá. E na final, eram dois caras que, obviamente, na final jogavam bem aquele jogo. E, meu, eu lembro que o cara derrubava um, o cara meio que... Aí você fala, beleza, o cara vai morrer. Aí o cara fazia uma macumba lá, ressuscitava o cara. E ficava não, ele reza pra Atena. É, ele rezava pra Atena. Isso que virou praticamente uma igreja, aquilo, de tanto cara rezando. E, meu, eu lembro que demorou muito tempo. O cara teve que cair umas 8 vezes pra morrer. Pra morrer de fato, né, no negócio. Mas é um jogo legal até, assim. Não, é bem feito. Eu acho que... Eu não lembro se tem outro... Ah, não, tinha jogos dos Cavaleiros desde o NES, que eu lembro que a gente jogou umas versões de emulador. Mas eu... Não é um jogo que você vai falar, nossa, eu quero jogar esse jogo. Assim, não, mas... ele é interessante porque tem lá uns personagens que você gosta e tal, mas eu não acho que ele é tão complexo, tão divertido quanto o do Naruto, por exemplo. É. Mas pra quem gosta de Cavaleiros, vale a pena. É um jogo bem feitinho e tal. Não. Inclusive, um negócio que me dá raiva é que não existe jogo bom do One Piece. Por que isso? Tão legal, né? Por que isso? O que será que acontece? É que é uma série mais complexa, né? Assim, a série não é tão voltada pra luta em si. Não, mas ele daria um RPG fudido. Mas sabe o que é? É que assim, jogo de luta é muito mais, é mais fácil de fazer, né? E vai vender. Porque assim, o cara que é fã, ele vai comprar, né? Independente de ser RPG ou não, ele vai jogos comprar. Do One Piece, não, é uma característica dos animes, assim. A maioria dos animes são animes de luta. Tipo assim, envolve... Não, a maioria não, sei, mas assim, os todos, que... mas pelo menos sempre tem alguma coisa, não sei, porque a origem vem do Japão, esse tipo de coisa. Então o pessoal tem algum estilo de luta na cultura sempre, uma coisa que tá muito enraizada. Não sei, meu chute. Não, eles têm muita... Todos eles têm competição, aí pode ser luta ou não. Pode ser competição até de cozinha. É, normalmente mas... violência dá sempre certo, né? É. Mas eu não entendo por que não faz. Porque então, se fizesse um jogo do One Piece naquele estilo do Wind Waker... Mas tipo, One Piece não tem nada que presta, né? Nem jogo de luta, nem RPG, nada. Todos os jogos, sem exceção, são ruins. Tudo, né? É ruim, tudo que sai do One Piece. E a série é muito boa. E os então... jogos... É contramão, contrário. Eu, assim, eu não entendo. Se lançasse um RPG naquele estilo do Wind Waker, em HD do One Piece... Nossa, pagaria R$500 pra jogar. Eu sei que assim, o melhorzinho que eu joguei do One Piece é aquele que tem pro Nintendo Wii, que é o... One Piece Unlimited Adventure, né? E ainda é ruim pra caramba. Não, é um jogo, assim, não... Ele é legalzinho de jogar, mas assim... Primeiro que ele é filler, assim, ele não é... ele não tem a ver com a história da série. Mas ainda assim, é o melhor que você pode ter fora uma luta, Eu lembro, né? De um do Advance que era legalzinho. Tinha um do Game Boy Advance, que tinha até vários do Advance, tinha um que era legal. Mas eu acho melhor que esse do Wii, É, que eu nem joguei tanto esse do Wii também, né? Eu achei ele também feio pra caramba, esse do Wii, eu não gostei muito não, Ah, até que eu achava legalzinho. É que eu também não assisti a série, né? Então vocês têm mais base pra saber disso também. Mas era. Ainda assim, falta muito mesmo. E tem aquele jogo do. Que é o Dragon Ball, o Naruto e o One Piece juntos, né? Que eu achei uma farofa aquilo lá que nem joguei muito também. Que na verdade esse jogo é uma tentativa de imitar o Smash Bros, né? É, é exato. De anime. Mas tem uns que tá saindo agora da. Ai, como é o nome da revista lá? Shonen Jump, né? É, tem uns da Shonen Jump que estão saindo agora pro DS. Que são legais. Que são com todos os heróis da Shonen Jump também. É, aliás, que é o que seria hoje o Famicom Jump que a gente citou no começo. Só que eles também aproveitam, em vez de fazer um RPG, que dá muito mais trabalho, eles fazem um jogo de luta, né? Que pra eles é bem mais prático. E vai vender do mesmo jeito. Ah, também. Aliás, que DS é território de jogos de anime. Sim. Pra caramba. Muito. E até do Death Note, por incrível que pareça. É, então. É, eu não consigo imaginar o que você faz num jogo Death Note. Escreve nomes? Sei lá. Deve ser. Você escreve o nome da pessoa que vai morrer na telinha do DS. Então, 3DS ia ser legal, né? Jogo Death Note. Você pode escrever o nome de pessoas que você não gosta na vida real. Mas se elas morressem, seria legal mesmo. Eu tenho uma lista cheia. O DS, assim, DS seria mais eficaz do que a AK-47. Acredito que sim. Vai saber, né? No Japão, e no DS você vê muito disso, tem muito aqueles jogos que você meio que não joga. Você vai vendo uma história e optando umas ações, assim, sabe? Por sim. Ah, é que a gente até escolheu aqui não falar desses, mas tem muito desses jogos baseados em anime que é aqueles de novela, sabe? Que você só vai escolhendo opções. E. Por exemplo, do tipo Mass Effect. Como é que é o nome daquele jogo? Tipo Mass Effect? Exato, tipo Mass Effect. Que tem o Sapão, o Love Rex. Hina, por exemplo, tem um monte de jogo do Love Hina, que é um anime tipo de novela, assim, que você não tem luta, não tem nada. Mas tem jogo dele. Bom, galera, a gente sabe que é impossível cobrir todos os animes, né? Mesmo com o conhecimento do Pascoal, do Mr. Bubbles e do Hyde, não dá pra assistir e jogar tudo isso. Então a gente pede sugestões de vocês para até um próximo cast de anime. Como a gente falou só dos que a gente lembrou de cabeça, né? Isso. Se o pessoal gostar, a gente pode fazer um outro. Uhum, e mandem sugestões aí através de mural, cartinhas, né? E alguma menção honrosa, Pascoal? Eu acho que, assim, com certeza, tanto o cinema quanto o anime são mídias que estão sempre envolvidas com o videogame e vice-versa, né? Então é natural ter esse cast. Se vocês gostaram mesmo, a gente pode, e mandem também as sugestões dos jogos de anime que vocês conhecem. E, porque nem conheço tanto anime, né? Eu conheço Dragon Ball e Naruto, que é tipo os praga de anime, assim, que você vai ver em qualquer lugar. Carne de vaca. É a carne de vaca, né? Tem muito anime aí que eu nunca ouvi falar. Provavelmente tem jogo também. Então, se vocês curtiram, manda aí que a gente continua citando. Menções honrosas, Raij. Assistam Monster e Hajime no Ippo. Opa, menção honrosa, Mr. Bubbles. Sim, faltou falar dos jogos rentais. Boa menção honrosa, boa menção honrosa. Não são poucos, né? Isso daria um cast à parte, hein? Um cast de mais 18, né? Não sei. Vamos ver, um cast mature, né? Classificação mature. Colocaria lá. Mas é isso, galera. A gente espera que vocês tenham gostado de ter ouvido. Agradecemos quem ouviu até aqui e até o próximo cast.